comando. Boa noite, 96, manifestação, chegada Mari, décima tem 0, 5, 0, ajuste o dímetro no 0, 3, 0. Falou 04, chama o controle 1, 208, bom voo. 208, boa. Boa noite, 1805, decol. Boa noite, 05, contato a radar na decolagem, X1 até o 370, saí da UCA. UCA, sessão 370, 1805. Um do 606, prossiga. Eles estão aqui no 5, aqui não tem operador de finger, não. Só sobre informação, por gentileza me confirma, o senhor gostaria de solicitar vir criar um operador de finger? É, eu tentei pela companhia, pela manutenção e continua parado, fechado e desligado aqui o finger. Tá, o 5. Ok, então, vou entrar em contato com a senhora, já volto, senhor. Te agradeço. No 606, a infraero já foi solicitada e a mesma nos passou que já foi chamado, já foi solicitado o operador de finger. Tá, ok, obrigado. Jet 5899, redução para 210 nós. 5899. 3891, desça para 2010, ponto final do procedimento LS, Spray, pista no 0. O ajuste é altímetro no 020. 2000 no 020. Contaria final do PEC-3. Outra 3294. 705. Aguarda a diferença. Aguarda. Objeto 5899, centro de operação, mantém presente pro limita o curso localizador. Passa aí, pro limita localizador, objeto 5899. Afirmativo, seu número 2 na aproximação. Obrigado. Zuno 52, na escuta. Afirmativo, na escuta, para pushback acionamento, posição 06. Portão 612, ciente aprovado, pushback acionamento, para o táxi, chame torre, frequência 118-953, 152. Ciente livre, push e acionamento para o táxi 118-95, tá, 3152. Prosseguindo a descida, o objeto 5899. Afirmativo, descida até 2000 pés, ajuste o dímetro 020, informe. Tem quantos de intercepto nessa proa? Afirmativo. Intercepto nessa proa, informe sobre obrigado. Informarei. 1805, chama o centro Recife, 12685, alterno 12545. Ok, centro Recife, 12685, alterno 12545, algum 805. Boa, sim, boa. Completo final, TAM 3891, chame torre 118, decimal 95. 895, boa noite, 3 1896, desce para 2000 pés, ajuste o altímetro 1020. Bom que não precisa meter LS3, estou no 0. 2000, 1020, reportar final da Street, estou no 0. Boa noite, 96. No localizador, objeto 5899. Sente, completo final. Chame torre agora na frequência 118.95. Com 1895, obrigado. Está no zero, vento agora de 170 graus com 20 nós. Foi reportada turbulência no curso final. Ciente, TAM 3891, livre pouso na pista 1 a 0. 2 Salvador, boa noite, Web 5899, cuia LF Machado travado. Boa noite, Web 5899, tráfego ainda não avistado, número 2 para pouso. Foi reportado turbulência na curta final, pista 1 a 0, continue a aproximação, aguarde autorização 5899. Aguardarei 5899. Vai, boa noite, Star 3, zona 52 para o táxi. Está com Pono 36 a bordo, Alterna Natal, 2 horas e 10 de autonomia. Pono 36, 12 e 10, Natal copiado, táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera pista no 0, a gente chegou agora no 020. Chame pronto por decolagem no ponto de espera pista no 0, está 3152. Via pátio, Índia chamará o ponto de espera, decolagem está 3152. Tanto 3891, no solo ao zona 7, libera a pista próxima à direita, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso na Juliette Mestre de Alfa. Autorizado táxi via Alfa, chamará para ingresso na Juliette, tanto 3891. Objeto 5899, pouso autorizado na pista no 0, vento de 1701, solo no 7 nosso. Sempre pouso nato, é objeto 5899. Estabilizado no TLS da 10, voo no 89B. Sim, completo sinal, chame Torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 89B. 896, tráfego avistado, ajuste no 020, continua a aproximação, voz de pista livre, senhor. Muito obrigado. No solo zona 8, libera a pista próxima à direita, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso na Juliette, nesta senhor. Vai prosseguir via Alfa, chama para ingresso na Juliette. 5899. Só para informação para o colega que está na aproximação aí, vai estar bem chatinho aí a partir de 300 pés. Tá legal, muito obrigado, copiado. Nada, bom pouso. Viu. 1896, cheque trem. Ah, baixou o trabalho. 1896, tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 1-70 graus, 1-7 nós. 1-896, deve pouso, pista no 0. 3891, autorizado ingresso para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador 3891. Autorizado ingresso, atento ao sinalizador. Remoto, pátio principal, 3891. 5899, autorizado ingresso, portão autorizado Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, está lá na sua escuta, boa noite, bom serviço. Dois ali, mantém pista no zero. Mantém no zero, 3152. No 7 no 4, informação Delta, se a frequência encontra-se indisponível, por gentileza, 118.95. Roger, Newton. O 1896, no solo aos 21, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 04, nesta frequência, 1896. 7 no 4, pronto, cópia? Prossigo, voo no 7 no 4. Autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, na Golf 677, nível de voo 230. decolando a pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, controle Salvador, opera em 120.8, aciona 5072, gol no 7 no 4. Qual é o nível autorizado, senhor? Nível 230. Autorizado para Aracaju 230. Aerobia é a Golf Linha 77, decola da pista 10, confusão pela esquerda, Pucca, transição Caju 208-072, gol no 7 no 4. Aéreo no 7 no 4, portão 2, chame para o estacionamento. Oi, Tarinho, gol no 7 no 4. 3152, autorizado a decolar, pista no 0, vento de 170 graus com 1,612 de nós. Livre decolar, pista 3152. Decolado aos 23. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. Amaral 208, está 3152. Salvador, boa noite, está 3152, decolado Pucca Caju. Está 3152, contato ao radar na decolagem, fui manter um 330, sai da Pucca. 330 na Pucca, está 3152. Afirmativo, 050 na chegada à Mare, ajuste 1020, descendo 50. Salvador, tem 3152. Poderia voar o Urago? Obrigado. Anos 52 é autorizado, Mateo. Mateo, obrigado, da 3 anos 52. Autorizado, final do procedimento, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 1020, ponto final. Desce para 2.020, no portaria.